sou eu no caminho do meu sertão. Doze horas e sete minutos. Apoio Cultural. Você está em busca de melhorar o seu sorriso? Então vem com a gente. Somos o consultório odontológico Ambrósio e Barros e contamos com uma equipe especializada. Oferecemos tratamento ortodôntico, facetas, próteses em geral, tratamento de canal, restaurações, clareamento, extrações e tudo o que você precisar. Estamos localizados na rua Raimundo de Moraes, número 578A, ao lado da Rádio Maranhão do Sul. Nosso WhatsApp é 991-961271. Consultório Odontológico. Ambrósio e Barros. O sucesso do seu sorriso. Rádio Maranhão do Sul FM. 106,3 FM. 12 horas e 8 minutos. Brasil! I take, oh, oh, oh, oh, ooh, every move Rádio Maranhão do Sul FM. 106,3 FM. 12 horas e 12 minutos. Brasil! Rádio Maranhão do Sul FM. 106,3 FM. 12 horas e 14 minutos. Brasil! Boy, child. 12 horas e 18 minutos. Apoio Cultural. Bairro Imigrantes conta agora com a sua maior e melhor rede de postos de combustível do Maranhão. É claro que eu tô falando do posto Shop Car. Agora somos Shop Car 6. Seu carro vai gostar. Avenida Silvino Santos, bairro Imigrantes, em frente a Itaipava. O combustível que seu carro pede tem no posto Shop Car. Posto Shop Car. Posto Shop Car. Sempre perto pra você ir mais longe. Alto Posto Shop Car. Eleitor, defender a sua cidade e seu povo é dever de todos nós. Nestas eleições, saibamos escolher bem os nossos representantes. Use sua inteligência e seja solidário com os outros. Não revide agressões sofridas, principalmente no trânsito. Ter uma boa saúde começa por uma alimentação saudável e uma ótima noite de sono. Uma utilidade pública da Rádio Maranhão do Sul. Rádio Maranhão do Sul FM. 106,3 FM. 12 horas e 20 minutos. Brasil! Someone play the honky tonk guitar.

12:31. Apoio Cultural. O escritório de documentos PA está fazendo transferências de documentos, de casas, terrenos, contratos de compras e vendas e aluguéis, procuração, requerimentos e outros. O escritório de documentos PA está localizado na Rua Raimundo de Moraes, número 578, no prédio da Rádio FM Comunitária Maranhão do Sul. Rádio Maranhão do Sul FM. 106,3 FM. 12:32. Brasil! The daddy has been looking while mommy stayed inside. If you ever show up before the morning light, everything that's said and done is not your point of view. You stay the whole night through with your friend Jeannie, a teenage queenie. You may be good looking, but you don't. Your wardrobe's always empty, no one's ever seen. You've been growing for some time, had lovers quite a few. Now all you ever do is be in dreaming, a teenage queenie. Rádio Maranhão do Sul FM. 106,3 FM. 12:35. Brasil! Rádio Maranhão do Sul FM. 106,3 FM. 12 horas e 38 minutos. Brasil! Meu, falando de amor. Coladinho, coladinho. Olha nós aí, corações magoados, sofrendo outra vez. Cada um pro seu lado, agora somos seis. E quem vai se render em nome desse amor? E fazer de conta que ninguém errou e nada acabou. Começando outra vez, passando a borracha no que já passou. Remédio pra desprezo é cama para os corações divididos, pra todo casal que se ama e amores mal resolvidos. É a cura dos apaixonados que estão com orgulho ferido, dormindo em quartos separados, sofrendo com tempo perdido. Olha nós aí, corações magoados, sofrendo outra vez. Cada um pro seu lado, agora somos seis. E quem vai se render em nome desse amor? E fazer de conta que ninguém errou e nada acabou. Começando outra vez, passando a borracha no que já passou. Remédio pra desprezo é cama para os corações divididos, pra todo casal que se ama e amores mal resolvidos. É cura dos apaixonados que estão com orgulho ferido, dormindo em quartos separados, sofrendo com tempo perdido. Remédio pra desprezo é cama para os corações divididos, pra todo casal que se ama e amores mal resolvidos. É a cura dos apaixonados que estão com orgulho ferido, dormindo em quartos separados, sofrendo com tempo perdido. Doze horas e 42 minutos. Apoio Cultural. Venha viver a melhor experiência em abastecimento no melhor posto da cidade, Shop Car Rio. Shop Car Rio. Localizado no cartão postal de Imperatriz. Só aqui no Shop Car Rio você tem os melhores combustíveis com padrão de qualidade Shop Car, que você já conhece. Ah, e para o seu veículo elétrico, temos carregador elétrico. Com total segurança, equipe capacitada, tudo isso para o melhor desempenho do seu veículo. Abasteça e carregue aqui no cartão postal de Imperatriz, no Shop Car Rio. E o preço não pode ficar de fora. Conheça o aplicativo de pagamento Shop Car VIP. Lá você encontra as melhores condições de preço. Rápido, prático e eficiente. Não fique de fora. O próprio loirinho te espera para abastecer seu carro e tomar aquele cafezinho. Shop Car Rio, sempre perto pra você ir mais longe. Rádio Maranhão do Sul FM 106,3 FM. 12:43. Brasil! Fugindo. Rádio Maranhão do Sul FM. 106,3 FM. 12 horas e 48 minutos. Brasil! Alguém aí já amou na praia? E você, João Filho? Pode crer que sim. É bom demais. Aquele ventinho na bunda. Simbora, Mastruz!